Tower, boa noite, Dantere 91, me estabelece a ELS X-Ray. Good evening, Dantere 891, a traffic sign, check land gear, wind is 110 degrees, 06 knots, Kennedy 1019, runway 10, clear to land. Clear to land, Dantere 891. 3891, on route 08, vacating via Echo, sound of ground 1-1, decimal 1. Via Echo 1-1-1, down 3891, yeah. Juliet, gate 1-3, correction position 1-3-8-1. Okay, Alpha Juliet, position 1-3, 3891. Azul 4062, solo Azul 12, direita via Foxtrot, solo 121, decimal 1. Direita Foxtrot, 211, Azul 4062. Salvador, Azul 4062. Azul 4062, avistado, livre táxi, em frente, Via Alfa, Juliette, posição 01. Alfa, Juliette, para 01, azul 40 metros. Bom dia, Sam. Mike, XR Delta na, no ping número 612. Adiante. Solicitar autorização de reboque do 612 para o parte 3 já contactado com a Israel. Ciente, está autorizado. Chame ao término do reboque, Mike XR Delta. Positivo, Delta. Voador 1-1-7-2. 1-1-7-2, boa noite, reporte externo, achar travado, vento 1-0 graus, 08 nós. Ajuste altinho agora 1-0, 1-8. 1-0-1-8, chama externo. Interno baixado, nona 72. Pista no zero, pouso autorizado, ajuste no zero, 198, 2018, o vento 110 graus, 089, pouso autorizado. Livre pouso, onda 172. Salve os 2-1, direita via Foxtrot, 1-2-1, decimal 1, boa noite. 2-1-1. Salve, boa noite. Gol 1-1-7-2, autorizado. O táxi via Alfa até antes da Juliette. Alfa. César Juliette. Polo 172, autorizado o ingresso, portão 1-2, Tatiana. Portão 1-2, Polo 172. Tá vendo que tá ocupado aí? 1-2 remoto. Ok, a gente tá voltando lá. Gente, aqui também tava 1-2 normal. Tudo bem, a gente tá voltando. Ok. Solo Mike, X-Ray Delta parqueado no Page 3, bom dia, obrigado. Gente, bom dia.